jet da oeste pra leste, no GPS e o CEP. São Paulo é arena, moleque, nós conhece. O extremo veneno, o mal disfarça o sorriso, mas não tô nem vendo o prejuízo. A mente focada no corre, o progresso, o itinerário é inverso. Não é por fama e sucesso, vereda nas biqueiras, naquela contenção. No vapor, no calor, sem valor, a milhão de menor. Nos campinhos, nas ruas de terra, num barraca, luz de velas, ecoava o som da reza. Eu vivi trevas, ébrio, emotivo, viciado, depressivo, num labirinto perdido, mas sem história triste, não quero te comover. Eu trilhei no erro, o crime é proceder, dinheiro sujo, sepulcro caiado, encapuçado, placa fria, luz do dia, atentado. Vivi meu calvário, saí ileso, entre mil livramentos, vários parceiros presos, mortos na madruga, cachimbando até na chuva. Eu naquele pique, o Senhor me pegou na curva, batizado como Saulo. Chega de sofrer, não é honra, é vergonha, porque tinha que ser. Giroflex na intenção, eu forjado com um monte, quanto vale a liberdade se tromba com os conte. Mais um homem na estrada da vida, na Tijuca, o Preto, extremo leste ou nas ruas da Isa. Da antiga 63, salve, alerta vermelho. Só monstro criminal, tá com medo porque veio. Sou rateiro como um cão, certeiro na precisão. Descarrego nos BPMs então, pega essa visão, tatão. Na contenção, num peão com gládios. Se o que vale é a intenção, nós sacode São Paulo. Do pó levanta o caído, do pó levanta o bandido. Do pó levanta o menino com a pedra e o cachimbo sentado no trilho. Do pó levanta o caído, do pó levanta o bandido. Do pó levanta o menino com a pedra e o cachimbo sentado no trilho. Nós sacode, poeira sobe, distante das croc, dos clique-crack, das banana que detona os cofres. Longe dos bote, da sirene, do giroflex, longe do crime, da tático, longe dos cap. Na disciplina aprendi, entrar e sair, final da leste, nas ruas sempre foi assim. Vários nos bares, alguém tá no vapor, pelo teto solar, a mão que acenou. O clima é de pânico, não dá pra ser romântico, vendo aqui o crack consumindo com meus mano. Malandro de XT, um parça na garupa, se coçando com as mãos por baixo da blusa. Alguém que se apavora e logo vai morrer, a mãe que vai chorar sem ter o que fazer. Um dia eu tava assim, em plena escuridão, na louca, estradadão, com oitão na mão. Me lembro das palavras de um irmão que dizia: Jesus está voltando, deixa quieta a quadrilha. E eu na pista, nas rodovias, de capuz da cara, bem perto do fim, pro inimigo traga minha alma. Entrava em cena, tudo certo, aí ninguém se mexe, pega o dinheiro e os brilhantes e volta pra leste. Graças a Deus tô em vida e tive muita sorte. Antiga 63 e 13 arte, o rap sacode. Ideia forte que atravessa pela ventana e chega nas penitas, nos ouvidos de quem tá na tranca, que muda a história do menino que tava envolvido e faz crescer um novo homem sem causar perigo. O combinado, aliada que não custa caro, palavra de homem é nós por nós, sacudindo São Paulo. Aí ladrão, a liberdade cantou, certo? Pode pegar seus baratos aí que hoje é o dia da tua saída. Maloqueiro, só monstro. Jeez, jeez, liberdade. O ar que bate na cara depois de passar pelas grades é outro. Dias, anos lá dentro, ensino de verdade o que é ser criminoso. Mandando filho de forma rápida, devido à cela fria, gelada, aprendeu o que é disciplina, presencia. O que causa as falhas do pó, vem um menino, ganha as ruas, se direciona pelo seu instinto, ansioso pra ver o que deixou pra trás. Hora do seu destino, de dentro do ônibus vê o presídio se distanciando, contra as faixas do asfalto quente, palavra liberdade constando. O coração acelera, pensa na amada. O que separa são as horas e a estrada, que nunca acaba, as paradas aumenta a ansiedade. Cigarro atrás do outro, não existe a fome. Mostro pra se chegar no morro, um dia de sol vale mais com a eternidade. Lá dentro a quebrada se aproximando, inimigo impiedoso, tempo no chão, que nasceu agora se faz presente. percebeu também que está tudo diferente. Do pó levanta o caído, do pó levanta o bandido, do pó levanta.